feliz em mim mesmo, não tenho fé. Me sinto excluído, diminuto a ralé. Sem filtro, ouvido já virou pinico. Eles cagam pela boca e seu abraço paga um mico. O fracasso te fareja cada vez que você treme. Quando não sabe distinguir o que é o crime, o que é o creme. Rompa com educação de bosta imposta. Ronca se é insatisfatória a resposta. O tapa geralmente vem de onde não esperamos. Oferecer a outra face é, vacilamos. O castigo tá na terra, nos dão guerra, dão fome. Respeita a minha vez ou então o couro come. O mantra é sempre o mesmo, não se venda. Caô de derrotado e de quem acumula renda. Tem que confiar no taco. Boa parte dessas críticas é pra me deixar bem fraco. Concorrência nunca aplaude. Eles são originais, a gente sempre fake e fraude. Em público ignora o que eu faço. Em casa repete mil vezes pra simular meus passos. Ninguém é mais que ninguém e você já entende. Nosso espaço é pouca gente que defende. Abandonaram esse lado aqui do mapa, meu chapa. Julgaram o livro aqui, foi pela capa. Uns mais, outros menos, mas todos corremos perigo na área de risco. Discriminação e o medo que congela. Carimbaram pelo CEP, é sem futuros de favela. Uns mais, outros menos, mas todos corremos perigo na área de risco. Discriminação e o medo que congela. Carimbaram pelo CEP, é sem futuros de favela. A cada dia que se passa, voltamos à estaca zero. Diante do combate, bate neuro, sou sincero. Quem vive na quebrada, jornada é difícil. Discriminados desde o início. Escassez, dor, violência. Sem dignidade, um sentimento de impotência. Da favela nós não falamos. Bezerra muito tempo citou, nós só ganhamos. Sociedade famosa que faz vítimas. As oportunidades pros do gueto, raríssimas. Me tornei uma bomba, relógio ambulante. Pronto pra explodir e destruir a qualquer instante. Um bombardeio demasiado. Tantos desabonos pra nós estereotipados. Deviam ter remorso até a morte. Castigo merecido, eles nem têm essa sorte. Nos olham enojados lá de supremacia. Com a maldita riqueza sem meritocracia. A tirania contrária à nossa dignidade é exercida por eles aqui na comunidade. As leis pra quem criou não funciona. Não tem conto de fada, só pilantras nessa zona. Olham pra nós e já dão guela. Que odeiam nosso povo com raízes na favela. Uns mais, outros menos, mas todos corremos perigo na área de risco. Discriminação e o medo que congela. Carimbaram pelo CEP, é sem futuros de favela. Uns mais, outros menos, mas todos corremos perigo na área de risco. Discriminação e o medo que congela. Carimbaram pelo CEP, é sem futuros de favela. Uns mais, outros menos, mas todos corremos perigo na área de risco. Discriminação e o medo que congela. Carimbaram pelo CEP, é sem futuros de favela. Uns mais, outros menos, mas todos corremos perigo na área de risco. Discriminação e o medo que congela. Carimbaram pelo CEP, é sem futuros de favela.